poder agradecer aquele que fez muito por mim e por você. Mesmo lá na cruz, ele não fraquejou. Na hora H, negou, não pipocou. Sai de ré, porque aqui tem fé. Dentro do coração, me mantém de pé. Te digo, te livra do perigo. Quando você clama, quem está contigo? Melhor abrigo, melhor refúgio. Com ele é ficha limpa, cê nunca vai tá sujo. É só fechar os olhos e pedir perdão. Tá perdoado é o Deus de Abraão. Veste branca pra todos os soldados. Só existe um digno de ser adorado. Aqui na terra ou lá no céu, é conhecido como Deus de Israel. Esse é o nosso Deus, nele me encontrei, eu me sinto bem, vem louvar também. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, nele me encontrei, eu me sinto bem, vem louvar também. A cada passo dado, ele está por perto, olhando, ensinando o caminho certo. Posso ouvir sua voz, sentir seu mover. Tudo vai dar certo, só preciso crer. Faço da minha vida um louvor a ti, pois sei que lá de cima, olhar por mim, meu Senhor, eleva-te o meu clamor. E de todo o coração te exalto em louvor, pois criaste a terra, o céu, o mar. Morreste na cruz pra vida me dar. Sei que sou teu, por isso eu canto. Sei que lá do alto enxugar meu pranto. Quero te louvar, te adorar para sempre. Fiel, verdadeiro, santo, onipotente. Te louvo por tudo que me deu, meu Deus. Por isso que eu canto. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Paralítico andar, o cego te contempla, até o mundo te louvará. Esse é nosso Deus, Criador do céu e da terra. Esse é nosso Deus, a luz que dissipa as trevas. Quem ele é? Jeová Rafa. O que ele quer? Te abençoar. Em teu nome vamos louvar, a tua face vamos adorar. Eu sou filho do Altíssimo. Toda honra, toda glória, toda glória ao Criador, o verdadeiro. Aquele que me amou primeiro e pelos meus pecados deu a vida no madeiro. Maravilhoso Deus tremendo, só a ti, ó Criador, me rendo. Em gratidão a ti fiz essa canção. Obrigado por me dar um novo coração. Esse é o nosso Deus.